sentiu muita saudade. E quem nunca sente? Saudade de quem foi, saudade de quem vai, saudade que não acaba mais. Dá saudade de esperar, dá saudade de olhar, dá saudade das lembranças que ficam. Dá saudade de abraçar, dá saudade de ouvir, dá saudade de estar perto de alguém que não está aqui. Mas minha saudade vai além do que eu jamais senti. É uma saudade que não cabe aqui dentro de mim. Jamais senti.